oferecimento VIP Céu. Alô, Alisson, tamo junto, parceiro. Olha esse clássico aqui, irmão. Pra virar o corpo, vai, vai, vai. Dois corações, receba esse sentimento. Não quero mais saber de você. Por favor, não me procure mais. Já cansei de esperar por você. Sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero ouvir falar de você. Pra lembrar que um dia te amei. E chorar por você foi em vão. Por essas e outras razões, vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar. Te falar como é ruim a gente amar sem ser amado. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar. Como é ruim a gente amar sem ser amado. Alô, meu grupo no quintal, essa galera massa. Vem com o Johnny, papá. Dois corações, receba. Por favor, não me procure mais. Já cansei de esperar por você. Sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero ouvir falar de você. Te amei. E chorar por você foi em vão. Por essas e outras razões, vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, chorar, eu queria estar ao seu lado só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amado. Se um dia você descobrir o que é o amor, se chorar, eu queria estar do seu lado só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amado.